yourself. Be happy. Aisha, Aisha, let it be. Aisha, Aisha, Tantari. Aisha, Aisha, écoute-moi. Oh, Aisha, Aisha, réponds-moi. Tá aí pra você na sintonia, já já tem muito mais aqui na sua rádio favorita, no programa Máquina do Tempo, com muito mais música de qualidade. Fique ligado. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta, aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. Estamos de volta com o segundo bloco, trazendo muito mais música para você na sintonia, aqui na sua sexta-feira, aqui na sua rádio. Você que está ouvindo a gente na sintonia dessa rádio, também na internet, no site. Um grande abraço a todos na nossa companhia. E vamos curtir muito mais sucesso aqui para você. Olá! Sucessos imortais. Oh, baby, talk to me. Oh, baby, can't you see? 'Cause I'm the shyest girl in the whole wide world. So come on, take my hand and make me understand. I want to be with you. I wanna be so close to you. heart a long time ago. Like a fallen angel, you dropped right out of the blue. When you come on walking in, I could hardly believe it. You wanna be my friend, I always wanna love me. What about the things you do? It's always gonna haunt me. Why you coming back again? I wanna know. When do I talk to my friend? Making things so easy. Why you coming back again? Is this for sure? The first time I want me, before you can leave me. Such a long time ago. Fique ligado já já, muito mais música aqui na sua máquina do tempo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Estamos de volta com o último bloco dessa sexta-feira. Para você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua sintonia. É um prazer enorme e uma grande satisfação estar com você aqui apresentando o nosso programa Máquina do Tempo. Me depende a talk fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out, so find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. So find the feeling. Boom, diggy, diggy, diggy, bong, diggy, bong. Máquina do Tempo. Tenderoni, ain't leaving drunk and lonely. So take my keys and drop me home and work me to the bone, bone, bone. Yeah. sure will incite you, really light you up, give a crazy rush. So do what you came to do. And what's that? Get to Stop. Obrigado pelo carinho da audiência, foi um prazer enorme estar com você. Tenham todos aí uma ótima sexta-feira, um bom começo de final de semana. Estarei de volta na segunda-feira, nesse mesmo horário e nessa mesma rádio. Tô indo nessa e até mais. Tchau, tchau.